são estes os valores da Juventude Socialista do Distrito de Coimbra que queremos também que proliferem no Distrito, que é a meritocracia. De facto, queremos que os jovens percebam que estudar vale a pena, que vale a pena apostar no ensino e na ciência, porque só com jovens quadros qualificados é que o nosso país pode evoluir. E é essa uma das grandes matrizes e grandes ideias do Partido Socialista e que a Juventude Socialista apoia em absoluto. Somos completamente contra a ideia de que o partido, de que o país tem licenciados a mais. Costumamos e dissemos durante toda a campanha eleitoral que o país tem empregos a menos para jovens qualificados, e por isso é que eu vos queria deixar esta ideia, é de que de facto vale a pena estudar, não só, e em jeito de brincadeira, para ir a Bruxelas conhecer o Parlamento Europeu, mas também porque está hoje, continua hoje a estar provado que quem tem melhores qualificações consegue ter uma melhor retribuição, um melhor salário, melhores condições de vida, e isso continua hoje a ser uma verdade absoluta. E por isso é que eu vos queria lançar este rap: continuem a estudar, continuem a investir no vosso currículo, porque isso irá se refletir dentro em breve na vossa vida.